Só um minuto, por favor, me deixe em paz nesse momento. Vou decidir o que faço nesse instante estressante dentro. Não sei mais o que penso, nem o que faço, me dê licença. Preciso fazer a contagem dos neurônios da minha consciência. Preciso ver se está tudo normal comigo. Essa longa caminhada acabou com os meus bons instintos. Eu sinto que perdi a personalidade. O círculo ao meu redor contaminou minha verdade. A maldade se tornou a minha principal ferramenta. Meu coração estava negro, eu não tinha mais essência. Vesti um manto negro que só buscava podridão. Se alimentava da maldade, do ódio e depressão. Vivi em vão, mas agora eu busco o caminho do meio. O caminho da verdade, onde não se entra em desespero. Onde se faz o correto e se colhe o certo. O caminho mais sensato, mas continuo com o meu manifesto. Eu continuo falando do submundo que eu vivo, mas ainda busco a minha essência e não dou chance para o inimigo. Já sei o que eu quero e sei aonde eu vou chegar. Na metade eu já cheguei, mas eu não paro de lutar. Eu continuo falando do submundo que eu vivo, mas ainda busco a minha essência pra não dar chance pro inimigo. Já sei o que eu quero e sei aonde eu vou chegar. Na metade eu já cheguei, mas eu não paro de lutar. Às vezes a gente se vê fazendo coisas bárbaras, cometendo falhas aonde a gente mesmo dá as cartas. Eu me pergunto o que pensam, o que falam. Se acham que sou real ou sou um mero personagem. Respondo a quem se pergunta isso sobre mim. Eu só falo do que vejo, o lado bom e o ruim. As almas que me procuram pra relatar as suas vidas, batalhas espirituais da onde volto todo santo dia. Eu canto a liberdade da qual desfruto nas palavras. Não quero mais ser um nada que caminha por estradas falsas. A personalidade é um bem que eu estimo. Carrego ela comigo e não desfaço nem por sacrifício. Palavras que te salvam, te confortam nas horas difíceis. Quando você está sozinho e o mal lhe aflige, eu sei que existe momentos em que você se sente só. É complicado, mas devemos procurar o melhor. Eu continuo falando do submundo que eu vi, mas ainda busco a minha essência pra não dar chance pro inimigo. Já sei o que eu quero e sei aonde eu vou chegar. Na metade eu já cheguei, mas eu não paro de lutar. Eu continuo falando do submundo que eu vivo, mas ainda busco minha essência pra não dar chance pro inimigo. Já sei o que eu quero e sei aonde eu vou chegar. Na metade eu já cheguei, mas eu não paro de lutar. Yo, András, Psycho Guest Beats. Yeah, 2010.